E aí, rapá! E aí, Diadema! Firmeza total! Firmeza total! Se liga aí, se liga aí! Não é fácil reunir toda essa rapa aqui e não sair treta, morou, mano? Os polícias não pesaram, não é fácil. Isso aí é o respeito que o hip hop impõe naturalmente, hein? Tá ligado? Nós não pode tretar, sair na mão, pagar de bandido, não pode, não pode. Nós não prega isso. Aí, deixa eu falar uma fita rapidão, se liga aí. É isso. Firmeza. Aí, o preconceito social não vai acabar nunca, morou, mano? O preconceito da cor da pele não vai acabar nunca também. Porque aqui nós estamos tudo misturado. São poucos que tem muito e muitos que não tem quase nada, morou? Então aqueles poucos que tem muito não vai deixar nós tomar. Pega aí, rapa, pega aí. O bagulho é sério, é sério. Os poucos que tem muito não vai deixar nós dividir com eles. Então o preconceito social da distribuição de renda não vai acabar. E o preconceito da cor não vai acabar também nunca, morou? Embora a gente esteja misturado, embora muitos brancos convivam nas favelas, nas periferias também, nós sabemos que existe muito preconceito por parte deles também. É uma realidade, nós não podemos fugir. Tá ligado? A única música que une isso, que faz com que haja esse respeito, mesmo no meio da pobreza entre as cores, é o rap, tá ligado? Então nós temos que se respeitar, porque nós é igual perante a Deus e perante ao rap. Aí, se liga aí. O preconceito não vai acabar nunca, então o rap não vai acabar nunca também. Porque o rap tá falando disso aí também, de injustiça, moro? Eu tava tocando ideia com Sombra hoje, 6 horas da manhã, e ele tava falando pra mim assim: abaixo de Deus é o hip hop. Acima do hip hop, só Deus, tá ligado? Então é isso aí, não vou falar muito não, porque agora é a vez deles, que foram os caras que vieram pra somar e que representa de verdade, porque eles são hip hop puro, faz o bagulho com amor, bagulho que é mais forte do que o mar, do que o revólver, morou, mano? Do que mais forte do que a droga, mais forte de qualquer coisa, o amor. E eles têm amor pelo barato. Aê, eu quero ouvir a energia fodida desde o último que tá lá no fundo até o primeiro que tá aqui, ó. Muita energia, muita força. Pra eles, SNJ!